pedir a liberdade. Rufle as asas, vá pousar em outro ninho, mas não deixe em meu caminho os rastros tristes da saudade. 104,9. Nada vai nos separar, e que eu a vida inteira vou te amar. E por mais que o mundo tente desmanchar, nosso amor é impossível de acabar. Você já faz parte de mim, meu sexto sentido me diz. Cena de amor já gravada, de um final feliz. Nós somos o céu e o mar, na hora do pôr do sol, amando em silêncio, num sonho de prata, num brilho de fogo, de tanto emoção. Faz parte de mim, meu sexto sentido me diz. Cena de amor já gravada, de um final feliz. Nós somos o céu e o mar, na hora do pôr do sol, amando em silêncio, num sonho de prata, num brilho de fogo, de tanta emoção. O cowboy comendador tá chegando pra te deixar maluca, pra te dar muito carinho, roçar a barba em sua nuca. O cowboy comendador tá chegando pra te deixar maluca, pra te dar muito carinho, roçar a barba em sua nuca. O meu jeito meio bruto, meu estilo lenhado, vou queimando de desejo, louco pra te dar amor. Quero te cobrir de beijos, te queimar com meu calor. Você é minha novinha, sou o seu comendador. chegando pra te deixar maluca, pra te dar muito carinho, roçar a barba em sua nuca. O cowboy comendador. Com meu jeito meio bruto, meu estilo lenhado, tô queimando de desejo, louco pra te dar amor. Quero te cobrir de beijos, te queimar com meu calor. Você é minha novinha, sou seu comendador. O cowboy comendador tá chegando pra te deixar maluca, pra te dar muito carinho, roçar a barba em sua nuca. O cowboy comendador tá chegando pra te deixar maluca, pra te dar muito carinho, roçar a barba em sua nuca. O cowboy comendador tá chegando. Planura FM, uma rádio completa. Passei a noite inteira em você pensando. Eu não preguei os olhos, só te esperando. Rolando sobre a cama pra lá e pra cá, sussurrando o seu nome. Nada de você voltar, nem de tocar o telefone. Vem me ver, tô com saudade. Vem me ver, tô com vontade. Quero te pegar no colo e te fazer amor. Você sabe o desespero que eu estou. Volta logo e vem me ver, traz de volta o nosso amor. E 59.